cordas do coração. Uma luz que se desprendeu da estrela. Vem deixar no ar aroma de flor, sinal da liberdade, amor. Desvendar neste oceano de luz o caminho que leve a você. Estrela.